Singapura juga. Passou a esperar 1960. Pô, 1170, continua a aproximação, aguarde pista livre. Na 6313, você está mantendo a proa 230, confirma. 882, está no 24, aguardando o sinalizador. Proa de lei, da 6313. 6313. Alô, Xanero, 6224, livre. 6224, portão 01, Alfa e Juliette. Alfa Juliette, portão 01, 6224. Voo 1170, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso na pista 10, 1170. Tu 4488, decolada 04, chame o controle 120 decimal 8. 208, azul 4488. Azul 4488, subir mantém nível 350, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA 350, azul 4488. M6313, passo nível 120, chame centro Recife 125, 1 alternando 13395. 125, 1 alternando 13395, Xané 6313. 1170 no solo 05, libere direito e chame o solo 1219, boa noite. Direita 29, até logo, Sereta. O Salvador era uma. Boa noite, eu vou. 1170, onde eu vou. Boa noite, 1170, portão 10. Prossegue via Alfa, a partir do 612 já segue o follow me. Ok, para o 90, a partir do 612 via Alfa, o follow me, eu vou ou não, não sei se é. Tipo 5595, SL identificação, vou na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada, bom, sim, reporte para a descida. Alagoinhas, vai interceptar a chegada, bom, vai para a descida, Scram 6224, escuta. Escuta, prossiga. Confirmando o portão 01. Afirmativo, portão 01, 7 graças. Alô, Salvador, boa noite, Altan 3305, centro da informação Juliette, autorização Recife. Eu vou ir na proa de Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 4498, 4488, muito grato. Zero com a Juliette. O 5001 na Guarda Fox. Guardando, teria saída pra gente? Centro 488, chame Centro Recife no 2685, alternando no 2545. 2085, 2545, azul 4488, boa noite. Delta. Delta, descendeu 3515. Trip 5515, desça para 4000, país ajuste na 095. 4000 com 1015 na ajuste, 3515. Salvador para a cadeira 2228. Treino, só está em espaço. Então, Juliette, 2228. Passando 3305, copia? Azul 5001, não, copia? 3305, não é sua, senhor? Guarulhos autorizado, 360, rota do plano de voo, decola da pista no zero com curva à direita, da Euleda, após Leda, Motiva. Em Motiva intercepta Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle em Salvador, 120, decimal 8, e aciona 5522. 5001, Guarulhos 360. Da Euler da Morte, Pesulo 10, Bridge, Pesulo no meio, Bravo Hotel Zulu, depois conforme roda 208-5522, transponder. Correto, para. Passarei do Copper. Pronto, Copper 2228. 180 autorizado, vitória da conquista. Decola da 10 com curva à direita. Sai da árvore, transição Elefa. Após Elefa, direto Popló. Após direto, vitória da conquista. Controle 120, decimal 8. E aciona 5523. Autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 180. Decola pista 10, curva à direita, sai da árvore, transição Elefa. Após o filó, após a vitória da conquista, controle de saída 120, decimal 8, transponder 5523, passarei do 2222. Correto, passarei de amparo. Acionar para acionar. Salvador, boa noite, está 3858 com a Juliette para Fortaleza 350. 358 ainda não tem o plano? Qual é o horário? Confirma? Aqui na navegação 2343, deve ser coordenado do LA, se não tiver eu já falo com o pessoal. Não tenho nada, o centro já deve ter cancelado o plano. Confirmo com a companhia então e eu estou na guarda. Pois é, eu vou checar aqui já então, obrigado. Falou, TAN 3305. 3305 para Recife, aguarde o cópia. Salvador, gol 1. Correção 9250 com a informação Juliette, está no gate 4, autorização Recife. 9250 é o número 2, confirma o nível? 420. Sim, te aguardo, Costa. Salvador, 3258, voltar. 3258, prossiga. Foi passado que nosso plano estava para 1h30. 1h30, sim, gente. Aguarde coordenação. Obrigado, 3258. Boa noite, é o Xané 62, zona 2, informação Juliette. Xané 62, essa é a minha identificação, chega na Mari, diz manter nível 050, ajuste na 015. 050, na 015, bateria vai estar de alguma? Xané 62, zona 2, inicialmente não tem sugestão. Xané 62, zona 2. Estava em coordenação com o centro Recife, o operador não tem o seu plano, ok? Eu vou fazer contato com a ES para verificar a possibilidade de reenviar a mudança de horário de 0130. Inicialmente sua saída será Momo, transição Frote. Ok, muito obrigado. Então estou aguardando, né? Continuo a coordenar com a empresa que dá. Passou, voo 8, 9, 2, 3, vamos aguardar o pessoal. 972, confirma? 9250. 0 só instante 4. Copan 3305, o senhor já tem a 4? Afirmativa, número 1 para a Copa, só um instante que eu estou numa coordenação. Passarela, aguarda um instante. Passarela do pátio 3 está autorizado, puxa e acionar. Autorizado, puxa e acionar, passarela 2223. Oito, Sol. 3258, em contato com a ES, fui informado que não tem nenhuma mensagem, ok? Aquele horário de 0130. Então solicito que entre em contato com a companhia, para que não haja maior demora, para que faça um novo plano, ou então que de alguma maneira a companhia tente contornar a situação. Tudo bem, muito obrigado, vou confirmar com eles. Então 3305, copia? Recife 330, Aperuísque 58, decola da 10, esquerda, Pucaracaju. Controle 1208, 5515. Paulo Salvador, boa noite, Xenair 6224. 330, autorizado para Recife, decolando a pista 10 no perfil da saída Pucaracaju, Aperuísque 50, primeira aerovia. 15 transportes, 1208 ao controle, posição 05, 3305. Chama para puxa acionar, 3305. Pode chamar, senhor. 6224, já estou ciente do seu tráfego, aguarde cópia. Guardando, 6224. 1905, 9250, copia? Ok. Recife 410, Aperuísque 58, decolagem da 10, esquerda, Pucaracaju. 1208, 5526. Posso baixar para lá, 3555. 208, 526, voo 9220, no gate 4, vamos para o pushback acionamento. Aguarde só um instante para puxa acionar no 4, 9250. Pushback acionamento, o 3305. 3305 também, só mais um instante já libero. Xenair 6224, cópia. Paracaju 190, decola da pista 10, curva esquerda, Pucaracaju 120, decimal 8, 5525. 120 conforme o plano, 190 na Pucaracaju, decolada 10, curva esquerda. 1208 é o controle, transponder 5525, 6224. Chama pronto, puxa acionar 6224. Vai chamar. Solo passarela 2222, 4 a 3 pessoas a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Passarela do livro via Índia para o ponto de espera, 1014, o ajuste é a torre 11895. Ele para a Índia, 1014, 1718, 95, com a torre passarela 2222. Então 3305, ordena a equipe de solo, após passagem da TR, está livre push. Mantive com essa equipe de solo, após passagem da TR, está autorizado, 3305. Gol 9250, após passagem até, está livre o pushback, faltam 4. Voo 8868, acione a identificação, voe na proa de ITAP para interceptar a chegada Mari, desse mantém nível 060. De forma transportando órgãos, descendo para 060 na proa de ITAP, quando possível, dona. Voo 8868, controle licente. Obrigado. 2228. Passaria dos 228. A linha e mantém cabeça dos 228. Autorizado, alinhar e manter pista no zero, passaria dos 2228. Cinco no cinco, na sala de 3-1, libera direito, chama o Sol 1219, boa noite. Direito, Sol 1219, boa. Então, curso localizador, 6212. 6212, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000 pés, 1014, 6212. Solo Salvador, boa noite, 35515, lembrou na F. Boa noite, 55 no 5, Alfa Kilo, pátio 3, posição 5. Alfa Kilo, posição 5 no pátio 3, 55, boa noite, boa. Série 2228, decolado às 33, chame o controle em 120.8, bom voo. Controle 120.8, grato, bom dia, boa noite. Controle, Salvador, passaria do 2228. 2 horas mais 20 minutos, alternando com pessoa. Zero saída. Boa noite, zero na saída, eu passaria 2228. Natal com 4 horas. Para o curso do localizador, curva esquerda para o 075. 075, 1868. 1868, desça para 3 mil pés, ajuste na 04. 3 mil pés, 04, 1868. Com 7295, no ponto 0, 0330. Salvador, muito boa noite, voo 9250, com a espera da 1-0. Voo 9250, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 180 graus, 08 nós. Além da cola da 1-0, voo 9250. Salvador 5001, pushback acionamento. Posição 8. Autorizado, ponto 8, o táxi. Chamará para o táxi 5001. Salvador, boa noite, 3305, pronto. Sam 3305, boa noite, mantenha o ponto de espera. Sete, dois, três, acione a identificação, autorizado a chegar na BOMF, deixe mantenha nível 050, ajuste no 014. Bom, 9250, decolar 236, chame o controle em 120.8. 208, bom, 9250. Controle Salvador, muito bom dia, gol 9250, decolou cruzando 2200. 2250, subiu, mandei nível 490, saída pública, vigilância. Salve 490, solicita voar Aracaju. Aguarde coordenação, gol 9250. Aguarda, Aracaju, gol 9250. Sal 3305, condições de alinhar e decolar de imediato? Está pronto. Autorizado uma alinhar e decolar, pistão 021-70 graus, 079, sal 3305. Alinhar e decolar de imediato, 0-3305. Deixe-se mantenha nível 060, ajuste na 014. 1014, o ajuste 060 na margem, identificou o tanto de ajuste aqui. Oceaner 6212. Completa aproximação, chame torno 98, decima 95. Completa com a torre, 198, 9562, 12, boa noite. Juliette. 6, nesta proa, autorizado em interceptar o localizador, reporta estabilizado, gol 1868. Descendo para 2000, reportará estabilizado, gol 1868. Informação, agora de pista livre, ajuste no 014. No 014, aguardando pista livre 6202. 001, obrigado, boa noite. Olá, Salvador, bom número 34. Centro de informação, Juliette. Autorização, Marcelo. Bruno 34, Marcelo autorizado, 370. Via pelo 58. Decoda 10, esquerda, Pucaracaju. Controle em 120.8, aciona 5531. Fizeram uma senhora, 358, decola 10 de esquerda para o Caracaju. Controle 308, transporte 531. Quando no 34, vai no 370. Correto, 370, 5531. Chama pronto para estacionar. Chama pronto para estacionar, quando no 34. 0 vento 180 graus 0 menos. Autorizado por pista 10 6212, faixa de travada. Autorizado Fortaleza 370, Apesulu 19, decolagem da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 1208, 5537. Tan 3305, contato radar, subir, mantém nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA. Tan 3178, desce para 4.000 pés, ajuste na 014. 4.000 passar ali do 2228, solicita voar o Piló. Passarei do 2228, aguarde condenação com centro registro. 2228. Poder da equipe de solo, está passando aí com o Saguaro um Embraer da Azul. Após o mesmo, está livre, push. Então, vai aguardar o Embraer da Azul. Após o mesmo, vai iniciar o nosso pushback. 6224. Eu estou 3258 para pushback em nós. 03. 3858 deverá aguardar. O Airbus no 01 já foi autorizado. Gente, vai dar 3858. Então, foca na verdade. Olhei aqui, obrigado. 0, vento 180 graus, 079. Ali decolando no 0, azul 5001. Quantos mares podem voar duna? 3178 inicialmente mantém esse fechado, tá? Afirmativo. Porta 8. Alfa GDS para 08, 6219. Após Arbor, está autorizada direto ao Piló. Após Arbor, direto ao Piló, 2228. Voo 1098 poderá voar, tá? Voo 1098 inicialmente mantém-se no perfil de espaço. Interceptor visual, voo 1968. Voo 1868, completa aproximação, chame torre 1098, decimal 95. 1895, obrigado. Três 178, desça para 2010, velocidade a seu critério, livre da restrição de altitude intacta. Descendo para 2000, velocidade a critério, livre da restrição intacta, transmissão da pressão. 8, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 014. Gente, aguarde a autorização de pouso, voo 1868. 685, alternando 12545. 2085, 2545, gol 9250, obrigado. Gol 94, feedback acionamento, posição 09. 9, vai coordenar com a equipe de solo. Tráfego da Oceané vai estacionar no portão 8. Após o tráfego em coordenação com a empresa, eu chamo para o táxi. Após a parada da Oceané na posição 8, autorizado para o estacionamento, vai chamar táxi. O número 34. Solo Salvador, Rio 5972. 5972, pronto, cópia? Galeão 340, Juliette, cola do cópia. Galeão 340, rota do plano, decola da 10, direita. Da Euleda, Poeleda, Motiva, a Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie e após Conforme. 1208, 5524. Sato radar, subir, mantém nível 360, saída da Euleda. Saída da El, mantém o 5001, o sistema mantém nível 360. 360, 5001. 972. 5972, chama pronto. Vai chamar. Solo Oceaner 6324, pronto para início de táxi. POP 100, autonomia de 2 horas alternando só o valor. Quanto espera? 2895, 1014 o ajuste, 6224. 1014 o ajuste, liga até o ponto de espera da 90. Quando pronto, 2895, 6234. 3858, após o tráfego livre a retaguarda, está livre, puxa. Pode foco atualizado para o 50. Controle da 3178. Prossiga, tá 3178. Está na Pro 8 Duna, está autorizado e LSX-Ray para o 3178. Então 3178 não foi autorizado voar direto zona. Não, não está voando direto zona, está cumprindo o SAR, 3178. 3178, recebo que está mantendo pro 055 duas milhas à esquerda da SAR. Algum erro no nosso inicial aqui na nossa navegação, senhorita, 3178. 3178 para interceptar o localizador. Correção, está autorizado interceptar o localizador nessa proa? Desça para 2.000 pés e está livre LS XRY pistão a zero, rapaz estabilizado. Nessa proa então, 2.000 pés, é, livre ILS X-Ray, reporte estabilizado, 3178. 868 no sala 46, libera direito de emissão em 121.9. 219 elevado, 868, muito obrigado. São 3305, passa nível 160, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. 2685, 2545, boa noite, bom trabalho. Fazendo boa noite, ou 1868. 2868, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 1868. 107, acione a identificação, autorizado a chegada Maris, esse mantém nível 060, ajuste 1-0 no 4. Chegada Maris, 0-0. Realmente mantenha-se no perfil do estado azul, 4107. Gol na 098, desse mantém nível 050. 050, gol na 098. 1-1-3-4 para o táxi, com 55 a bordo, autonomia 2 horas e 15, alternativa Recife. Paredo 2228, chame centro Recife, 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. Centro Recife 288, 1-2-6-0, passaredo 2228. Alfa, antes da Juliette, chegou no 868. 868 vai aguardar ingresso. Entendeu, para aguardar, chegou no 868. Primativo, o portão será o 01. Quando autorizado, irá ingressar via Juliette. Sim, chamando antes da Juliette, precisando do 01, chegou no 868. Ativo, é, vou ingressar o tráfego da Gol, que vai estacionando 01, e após o Gol pode ir prosseguir, até o ponto espera via Índia. Depois a passagem do Gol, vai entrar pela Juliette, vai prosseguir via Índia, no Mula 2 Sábio. 3850 para o táxi, 3850, 136, João Pessoa. Ponto espera 1895, 1014 ajuste, 3850. Autorizado 3850, boa noite. 1868, autorizado ingresso, portão 01. Autorizado ingresso, portão 01, boa noite, 68. 2000, repassar estabilizado, gol no 7, gol no 098, desço para 3.000 pés, ajuste na 04. 3.000 no 04, gol no 098. 0, vento 1970 graus, 08 nós. Livre pouso, 1-0, baixou e travou o TAN 3178. Paracaju. Chaner 6224, contato radar, subir, mantém nível 190, saída pouca. 190, saída pouca, 6224. Azul 5001, passa nível 160, chame centro Recife, na 251, alternando na 3395. 251, 3395, repita, Azul 5001, boa noite. Salvador, boa noite, Dita 3152, informação Alfa, nível 180. Após Airbus da Lima, tem cabeceira 10, tem 358. Após Airbus da Lima, mantendo 10, 1098 reduza para 1709. 1098, tráfego que procede na aproximação, posição de 12 horas, meia dúzia de milhas e está em descida para 2000 pés, um Boeing 738. Entendeu, espaço. Sam 3178, no solo 52, agilize manobra e libera direito, chame o solo 1219. Agilizando a direita 1219, Sam 3178. 4000 pés, registrado 1014, Sam 1017. Para 1098. Confirma. Para 2000 pés, 1098. 1098, desça para 2000 pés, está livre, LS XYZ, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, 1098. Volo 723, está estabilizado. 3258, autorizado a decolar, pista 0, vento 170 graus, 099. Autorizado a decolar, pista 3258. 3178, reporte antes da taxa Juliette, aguarde o ingresso pátio 1. Vai reportar antes da Juliette e aguardar o ingresso para o pátio 1, no 31978. Livre, ajuste no 014. 1014. Uma 723, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 09. Ciente, livre pouso, trem baixado, travado, 1723. Sam 3858, decolada 254, chama o controle 120, décima 8. Salvador, 1924, por 1924, logo também. Gol 1134, mantém ponto de espera, tem mais uma na final da nojenta. Manda ponto de espera. Doutor Salvador, muito boa noite, 3858, cruzando a 1800, vocês vão acertar. Estabilizado no M2, trem baixado para mais. Gol na 098, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 094. No 098. Sam 3858, inicialmente não precisa sair. 3858. 3178, observando o rio, após o mesmo, prossegue para o portão 3. Após o rio, prossegue para o 03, vai manter antes da Juliette. Sam 3178. Azul 4107, desça para 2000 pés, está livre, ILS X-ray 10, reporte autorizado. 2000 pés, autorizado X-ray 10, 4107. Solo, o TRAN 3178 poderia livrar a centerline para passar com segurança a retaguarda do rio? Poderia ter condições de prosseguir um pouco mais à frente? Alternando 1245. 2005, alterna o 2245 Xener, 6224. Para o voo 1098. Afirmativo, cheque trem livre, pouso puxando 0, vento 170 graus, 07 nós. Vento, baixar trabalho. Está prosseguindo o TRAN 3178, obrigado. Bono 134, a Lima tem cabeceira no zero. Cabeceira Lima, zero. Bona 098, no solo 58, libera a direita deslizando manobra e chame o solo em 121 decimal 9. A direita 219, 098. Solo Bona 723. No 723, boa noite, Alfa e Juliette, Porto 9. A partir do meia dúzia, segue o follow. Juliette, Porto 9, a partir do meia dúzia, segue o follow. 723. 1-3-4, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-7 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, bom número 3-4. Complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, passando 0-7. 2-1-0-9-8. 2-2. Na aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0-1-4. Segue a aproximação, pista 104107. Azul 4107, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 06 nós. Autorizado pouso, pista 10, 4107. Quatro, decolar 20200, chame o controle em 120.8. 1208, vou no 134. Controle ao gol, 1134, decolou, ascensão 370. Uno 134. Contato radar subiu uma nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370. 5972, é Lima, tem que abster no zero. Azul 4107 no solo 02, libera direito de emissão em 121 decimal 9. 219, boa, 4107. Aracaju, gol 1134. Gol 1134.